Avarandado. Avarandado, na mesma época de Coração Vagabundo. Perfeito. Um pouquinho depois, é posterior. Coração Vagabundo eu estava na Bahia, Avarandado eu fiz quando estava em São Paulo com Betânia no tempo do Opinião. Estava com saudade de Dedé, estava pensando em Dedé e o João. Foi a primeira minha música, a primeira música minha a ser gravada pelo João. Caramba.